Não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo. Pra que mexer no coração que tá quer? Pra brincar, pra usar, joga pra cima. Ei, que? Na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, falou de amor. Só chegou quando o menino sofrer. Eu já tava bem. Aí me beijou, falou de amor. E só chegou quando o menino sofrer. Carreta Jameson Aguiar. E o show CD, Chumorão de Uibaí, história. Porque você me liga, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo. Pra que mexer no coração? Tá quieto, pra brincar, pra usar. Cala de João, cala de João, vem! Na minha cabeça não tinha você, aí me beijou. Só chegou quando me viu sofrer. Coisa boa.